Vou me casar. Estou tão feliz. Vou me casar. Você vem à minha festa? A idealização de sonhos e o choque com a vida real sempre afasta a felicidade. Vou me casar. Estou tão feliz. Você vem à minha festa? Estou tão feliz. Não importa o quanto a gente aceita isso, cara. Pra quem é romântico ou autista, romântico não no sentido amante, romântico no sentido de idealista mesmo. Estou tão feliz. Acho que não importa quantas vezes a gente aceita isso, ou que a gente tenha esse choque de realidade. Você vem à minha festa? Pra algumas pessoas, às vezes, parece que algum dia ela acordar, olhar no espelho, ver o fio de cabelo branco, ou que ela tá um pouco longe dos seus ideais já tá tarde demais, ainda ficar idealizando o sonho, talvez ela acorde. Desabafo é pra maricas. Primeira vez que tive esse choque de realidade, não parecia que já tava tarde, cara. Foi com 18 anos até. Vi um vídeo do Olavo. Eu frequentava uns lugares bem esquerdistas, sabe? Oficina de poesia e teatro. E, cara, é bizarro quando você tá lá dentro. Vocês não imaginam. Isso é muito coisa de viado, então vocês não imaginam como que é. Mas esses lugares progressistinhos, tipo aquela galera que tava fazendo a peça Macaquinho Manja, aquela galera provavelmente achou que tava sendo o novo Beethoven ali. Simples fato de você tá ali fazendo nada, não evoluindo nada, só deixando a criatividade rolar, faz a turma dar alta ali, os professor ou alguma coisa assim que seja, que eles sejam, sei lá. Eles ficam tipo, yes, parabéns, nossa, você é incrível. E eu sempre fui, eu nunca fui muito diferente, só mais burro. Acontece. Adolescente, né? Eu com o meu amigo teve que fazer a apresentação desse lugar que a gente ia, que a gente frequentava. Ia ter uma apresentação no teatro. E as outras áreas também, como a do violão, a da flauta, no nosso caso era oficina de poesia e teatro. A área das outras galera do instrumento, da dança, ia ser tudo nesse mesmo dia. E a gente tinha que bolar um roteiro ali pro teatro. Então bolamos poesia com violão. E daí a gente fez não uma poesia, mas uma prosa. A ideia é que ela fosse tocada durante, vamos dizer assim, enquanto o povo sai de um cenário e vai começando a construir o outro, sabe? O final da história foi uma coisa bem covarde da nossa parte, coisa que eu não faço mais. Mas, basicamente, a galera olhou nosso texto e é aquilo. Uau! Parabéns! Incrível! Vocês são demais! E na próxima semana, faltando uma semana pra parada, provavelmente eles já tinham o texto pronto. Nosso texto estava todo alterado, cara. Eu não lembro qual foi o motivo. Pode-se dizer que quem cresce no meio mais pobrezinho e não mexe com coisa errada, odeia vagabundo. E a nossa, sei lá que diabo que aquela pessoa era, cara. Se era professora, guia, sei lá, eu até hoje não sei porque que serve uma oficina de poesia. Ela era do tipo que falava durante as aulas: eu vivo para que o mundo um dia não tenha mais polícia. Dá pra ter uma ideia. Daí a gente chegou lá, mano, o texto tava todo alterado, cara, maravilhoso. Eu só fiquei sem reação e só deixei a vida me levar. Quando chegou no dia, a gente nem acabou nem subindo no ônibus, mano. Foi bem tosco. A gente foi bem covardão. Ele devia ter encarado isso, pelo menos. Saído com. Talvez uma das experiências mais úteis que teríamos ali. Teve algumas que foi útil, mas aquela utilidade, tipo, você é jovem, vagabundo, se ficar em casa não vai estar fazendo muita coisa útil, sabe? Pelo menos ali tava aprendendo a lidar com esse tipo de pessoa nojenta. Foi interessante. Foi a primeira vez que meu amigo virou misógino. Por causa a gente tinha que fazer poesia pra umas meninas cegas, cara. Elas dançavam hip hop. É. Cego dança qualquer coisa, né? É só você deixar uma área que, não, que eles não vai cair. E se eles não tropeçar, tá tudo bem. Era basicamente isso. Elas davam uns giros lá, uma hora uma dançava de costa pra outra, assim, pensando que tava olhando pra plateia. Sabia que tava na direção mais ou menos por causa do som, tudo. E por ela ser cega, eu não sei se ela tinha algum problema, porque não era só cegueira, sabe? Mas, como eu disse, era pobre. Mulher com problema de cabeça e mulher normal não dá pra saber muita diferença. Bem, ela só era esquisita. Ela tinha uma cabeça um pouco grande e era cega, né? Isso é um pouco normal, mas sei lá. Você pensa numa pessoa cega, você pensa com uma pessoa com olho branco, não, daquele jeito. Whatever. Meu amigo ficou tão bravo quando ele descobriu que ela tinha namorado, cara. Eu não entendi a raiva do cara. O cara literal descobriu que por ele ser pequenininho, zoiudinho, cabeçudinho, cearense, de óculos, Yes. menina torta, cabeçuda pra caramba, macrocefalia, com os olhos esquisitos. Não como de um cego, como eu já disse antes, parecia que tinha alguma coisa a mais ali. Porém, tinha buceta, né, meu? Esse cara era playboyzinho do Rio de Janeiro, ainda por cima, cara. Incrível. O cara ficou bravo pra caralho. A gente era pra só fazer um poeminha ali pras meninas, pô. Pra elas usar no teatro. Eu acho que não usar. Eu devo ter em algum lugar aqui. Fim do programa, eu acho. Se eu achar, eu coloco agora. Aí foi engraçado porque eu já tava naquele meio esquerdista. Eu queria ficar vendo como é ser cego, em vez de só fechar o olho e usar a imaginação. Eu queria blindar o olho, sabe? Com alguma coisa assim. Com um pedaço de pano e dançar ali. Ah, ainda bem que não tinha pano no momento ali. Mas é engraçada a reação. A reação da professora, em vez dela só falar. Só fechar o olho, cara. Para de ser cringe. Tipo, nossa, é um artista criando. Eu tenho que arranjar alguma coisa. Nossa, ela queria tirar o bagulho da cabeça, queria dar todo jeito. Foi mais engraçadíssimo quando a poesia tava pronta. Ó, mais uma vez, todo mundo que. Ela, mano, a mulher mostrou isso pra todo mundo. Olha, olha que meus alunos fez, olha. Daí eles falavam, nossa, incrível. Nem lembro o que o meu amigo escreveu, mano. Não lembro nada, nada, nada. Só lembro que quando. Só lembro que a reação das minas foi foda. Elas chegaram querendo dançar. Tinha um nome bem meme ali do DJ que soltava música. Era alguma coisa tipo. Qual que era o nome do personagem Cocoricó? Eu lembro por causa de eu ficar zoando ele do personagem Cocoricó. Não lembro se esse era o nome dele. Júlio. Alguma coisa assim. Delas falavam de um jeito meio bugado. Vai, Júlio, bota o som aí. E daí elas começavam a dançar. Daí elas chegaram num dia lá. Ah, não, mas até a professora gostosíssima de dança, de teatro, dança teatral, sei lá que diabo. Ela chegou, não, mas antes aqui Rapidinho, aqueles dois garotos lá escreveram um poema que eles vão apresentar antes da dança, lá no teatro. A reação delas foi maravilhosa. Nada, nada que me impressionou. A gente citou, ela simplesmente... Clap, clap, clap, efeito sonoro de palma. É isso aí! Júlio, bota o som aí. Começaram dançando na mesma hora, meu amigo. Ficou sem reação, tipo... Não falaram nada, sabe? Não que eu não esperasse isso, cara. Você espera o quê, pô? Ah, mano, eu ao menos esperava nada. Eu só achei muito engraçado mesmo. Aí a reação do meu amigo foi a melhor, porque ele... ele não aguenta, cara. Ele começa a rir do nada no meio. Ele era muito filha da puta, cara. Ele começava a rir do nada no meio dos outros. Eu não aguentava, cara. Daí eu tinha que tirar ele do ambiente. Eu falava, vamos fingir que vamos fumar ali, vai. Quer dizer, eu não falava isso pra ele, né? Dava um jeito de tirar ele. Você tá ouvindo aí? Um grande abraço. Algum dia eu pensei que eu ia viver de poesia, nem nada do tipo. Porque o tanto que eu escutava de música quando eu era adolescente, pensando que isso ia me fazer um gênio da música no futuro. Nossa, cara, não tá nos livros. Tocando instrumento? Não. Escutando todo tipo de música bizarra do mundo. Do mundo, literalmente. Desde Zelu, não confunda com Zeu, caso vocês saibam o que é isso. Zulu, Zelu, sei lá que diabo. Ih, cara, eu entrava naquele All Noise at Once, sei lá, escutava de tudo. As coisas mais úteis que eu peguei foram os livros mesmo. Os livros é pica, né? Por causa, eu queria ver como que era a música no passado. Eu tava tentando ver o gutural, os cacete, um monte de coisa. Era interessante. Uma live do Olavo mudou minha cabeça, que foi tipo... Artista tem de todas as classes, classe financeira. Se você quer ficar sentado o dia inteiro só esperando uma grana cair do céu pra você fazer arte, você é vagabundo. O negócio é trabalhar. Quando você tiver tempo, se for por amor, você faz, sabe? Na hora, eu lembrei daqueles cineastas vagabundos que ganham porre de prêmio brasileiro. Que lançam um filme a cada 10 anos, que é quando a Globo manda uma graninha pra eles, cara. Nossa, me senti tão enojado de mim mesmo. Que eu aceitei até trabalho escravo só pra começar a trabalhar, mano. Não é uma história ruim, não. Triste, nem nada do tipo. O único problema é... eu não ter saído dali tão cedo. Não que eu tenha algum problema. Não. Depende, pessoal. Até que tem. Mas... eu acho que nessa parte não tem muito problema, não, cara. Galera mais desreligionizadas. Não consigo imaginar a cabeça de um ateu nessa idade, cara. Porque eu nunca fui ateu. Eu sempre soube que eu ia aceitar alguma fé... monoteísta. Isso eu sempre tive certeza, porque eu fui criado em meio protestante. Só que desde tipo 4 anos de idade eu tinha consciência de que eu não ia permanecer ali por conta própria. Achava muito cringe gay. Sem zoeira. Desde pequenininho, ó. Só via coisa errada. O que você aprende por conta própria, você guarda. O que você vê dentro da igreja, nos cultos, cacete, você joga no lixo. Daí eu sempre quis ter família e tal. Eu não sei, cara. Até o que é isso, cara? Só uma dúvida mesmo. Na minha época eu tava bem infestada de ateu na adolescência. Mas a galera em geral só queria saber de carcar e vazar, então eu não faço ideia. Mas é curioso. Ainda mais quando você é meio trancadão dentro de casa. Você... você idealiza muito a mulherada, cara. Qualquer mulher que te dá bom dia é uma princesa. Super ultra pura. Isso é foda. Nada de novo abaixo do sol nos comentários sobre mulher aqui. Mas sempre me impressiona. Uma dica que eu tenho pra quem passa por algum tipo de problema, cara, que ajuda pra caramba. conhecer a pessoa sabendo que você está idealizando. Não importa o nível de paixão que você tá, que cega pra caramba. Eu sou engraçado, cara. Como eu disse, galera autista romântica, sou eu, é nós. Por mais que eu tivesse cegaço, eu tentava usar o racional pra tirar alguma coisa pra aprender depois, tá ligado? O Alexandre Tasca, no episódio Sociedade Primitiva, ele usou uma frase que eu vou carregar pra vida, cara. Eu sempre pensei assim, sabe? É aquele tipo de frase que você sempre pensa assim, só que faltava uma frase de impacto muito foda pra você martelar na cabeça. No caso era traição, então não cabe muito aqui, mas ajuda também. Pergunte, como eu vou saber se ela não transou com um cachorro? Eu tenho que perguntar, é muito bom. Porque realmente, cara, quando a gente idealiza a mulherada e fica só imaginando as possibilidades, nossa, a gente vai muito fundo, cara. Eu lembro que eu coloquei na cabeça do... Eu só fiz um questionamento, não coloquei na cabeça. E quase dei exposed aqui, já tava falando de boinha já. Eu lembro que eu fiz um maluco da minha família pensar que a menina... a menina... Ela tinha gato pra caralho, tá ligado? Ele por uma semana ficou com ultra nojo dela, porque eu... A dog pio ele manja, sabe? Daí eu apresentei pra ele que tipo... cara, mas desconfia de mulher de gato também. Não, cara, eu não tava querendo dizer nada sobre a pessoa em si. Só que ele associou, o que eu posso fazer? Eu tentei falar, não, cara, nada a ver. Esquece que eu disse, vai, deixa quieto, esquece. Mas eu apresentei a cat pill pro maluco. O maluco ficou enojado da menina, cara. Quando ele tinha chance, ele é desbocado pra caralho. Ele fazia alguma piada do tipo, ela não entendia, eu ficava meio enojado, sabe? Tipo, esse cara acabou de fazer uma piada dando a entender que eu faço sexo com meus gatos? Não, essa coisa na minha cabeça. Bom demais, cara. Você nasceu pobre, Cleito, homem como um brasileiro, miscigenado e feio. Só consegue subteco, só pega mulher rodada, gorda, feia, mal amada. Nem sua mãe te elogia, pois não dá pra ser tão falsa. Até mesmo seu cachorro não curte sua companhia, pois ele só se aproxima quando você tem comida. É nem let, drink let, e pra piorar, põe let. I'm sorry, my friend, but better kill yourself. Aqui é o programa não da reflexão, não da autoajuda, não que a gente compartilhe experiências para melhorar, mas sim para a gente falar aquilo sobre as batalhas, as derrotas e os demônios que não enfrentamos. Todo dia 15, a sua noite vai estar na merda com Churrasco no Quarto. Quer vinheta, chua. Eu espero nunca precisar falar de novo de mulher aqui, cara. Mas é extremamente embaçado esse assunto, né? Vamos falar aí o que já falamos há 5 anos, galera. Vamos lá, pega a cadeira aí. Ai, é embaçado demais. Já parou pra pensar que... Cara, a galera tem um puta ódio à toa das coisas, cara. Eu uso mais como meme. Eu saio de casa, eu volto. Quando tá minha mãe em casa, eu falo... Minha misoginia hoje já aumentou 1%. Todo dia que eu saio de casa. Mas isso é só meme, cara. Eu não levo isso pro coração nem fudendo. Essa galera não tem... Ela tem a cosmovisão estragada. Como a gente tem mesmo há 200 anos. Eu não tô falando que a minha é melhor do que de ninguém. muitas coisas que eu poderia me fazer de humilde aqui, essa aqui deve ser a mais verdadeira, cara. Isso é uma questão extremamente complicada. Mas essa galera que só se envolve em relacionamento casual, tudo como formas de refuga, cara. Essa galera e a gente, né? Quando não tá nos melhores momentos. Eu tô aqui como uma forma de fuga. Aplausos. Quantos casos, cara? Nossa, agora eu tô bem deitado, bem gostoso aqui. Puxa o microfone. Quantos casos, cara? De MSOL. Eu falo MSOL no meme também, hein? Ela não virou uma vagabunda depois da primeira rola que sentou, cara. Ainda mais coisa mais antiga, puta, famosa puta velha. Momento fraquinho. Este é o programa em que a criança chora e o tio não sente. Esse é um conto do interior. E como toda linda moça que nasce ali no interior, tem pai, tem mãe, tem uma irmã mais velha, uma mais nova, ela é a do meio. Ela é levemente cobiçada por alguns rapazes, mas ela é uma moça do lar. Porém, tem um vasto mundo lá fora, principalmente grandes centros urbanos. Sem saber o porquê, sem motivo nenhum, simplesmente na cabeça dela, ela vai crescer e vai para a cidade grande. Porque sim. Chegando lá, a nossa linda jovem, jovem adulta, virgenzinha, apenas beijo, beijo, cuti, cuti, se interessa por um rapaz. Porém, malemar sabe ela que, diferente de grandes obras do cinema, grandes nem tanto assim, diferente de fortes emoções, o que constrói a relação do homem com a mulher, aquela cola gosmenta do amor, que de repente talvez ainda nem tenha afetado o rapaz, mas o importante é afetar a ela e ela retribuir essa cola com respeito. Bem, momentos felizes são criados, momentos inesquecíveis. Parece que foi tudo muito rápido, porém já se passaram 2 anos. A moça tem ali seu círculo de amizades e ela se perde um pouco. Nada de degeneração aqui. Estamos falando simplesmente de não retribuir a atenção de um homem que estuda, faz faculdade e ainda trabalha. Que muitas vezes ele só queria dormir de saco vazio e a sua amada não estava ali. E quando estava, muitas vezes estava reclamando ou com um olhar distante, que malemar ela saberia explicar. Um dia ela é corneada. Ela é corneada e foi-se. Não foi-se da morte. E foi-se. Acabou ali. Porque simplesmente o respeito acaba. E por mais que o amor do homem seja grande, mais que eles tenham vivido 2 anos muito bonitos, ele é um cara adulto. Ele sabe o que é amor. Ele sabe o que é respeito. E sabe que ele acabou de adquirir algo. Talvez demorasse anos, ou talvez ele nunca tivesse adquirido com a nossa linda caipirinha. Algo miraculoso acontece. O ideal criado na cabeça dela, a partir de tudo que ela consumiu esses anos, desde seus desenhos de infância até a mais estúpida revista genérica de cabeleireiro. Ela conhece um cara nos moldes do padrão deus grego. Ele tem algo de diferente nele. Ele é o cara dos sonhos molhados dela. Bem, eles fazem a relação coito. Ela enche o buchinho e fim da história. Quão difícil é resistir ao tipo ideal de pessoa que forma. Seguinte, a gente é bombardeado de conteúdo na adolescência. Na escola a gente vai aprender a colocar uma camisinha, um sexo seguro. O grande sexo seguro. Talvez a gente entre em contato, caso a gente fosse mulher, a gente entraria em contato em canais de como gozar litros, como ir para a hiperbórea orgasmática. O que eu quero dizer é que quantas pessoas resistiriam à personificação dos seus problemas mentais em formato humanoide, deliciosamente atrativo e com todas as qualidades que são seu veneno de prazer. Não estamos falando de uma degenerada fodida. Estamos falando de uma pessoa ok. A partir desse momento, duas opções são instauradas. Ela pode tentar viver uma vida normal com esse rapaz, mas que, obviamente, ela está morrendo de medo de fazer qualquer tipo de avanço. Na verdade, o que quer mais é abortar mesmo. Porque ela sabe que não é assim que funciona. Ela fez uma merda, cara. Ela caiu numa tentação que manchou ela pro resto da vida. Agora ela quer se redimir. Ela tá com fucking kid na barriga. Seu sonho de casar e de branco voltar não é mais o mesmo. Vai ser muito mais difícil, quase beirando o impossível, na verdade. Muito mais provável que ela fica um tempo sozinha, amadureça, tá com um filho, encontra um cara ali, quando ela tiver ali na meia-idade. Mas ela tem apenas 22 anos. Eu não tô tentando passar pano pra ninguém não, só que eu conheço muita gente ao meu redor com essa história. Lógico que eu tô pensando numa história muito específica pra falar. Só que na verdade eu acho que outras pessoas também se identificariam. De um momento que a pessoa é imissol, cara, é como se o mundo inteiro tivesse jogado na cara dela, assim, tipo, agora, fia, pau no seu cu. E literalmente ela vai correr atrás de pau no cu. Lógico, hoje em dia tá um nível estratosférico bizarro. Ponto das mulheres exibir a criançada no Tinder como se fosse parte do cardápio. Vale tudo pra subir no altar. Não querendo passar o pano pra questão de sol, cara, mas é realmente uma parada que no fundo, mesmo sabendo, caso eu fosse mulher, minha vida seria muito mais fácil, principalmente questão de sonhos. Porque eu entendo que o homem tem o seu pedaço da criança ali. Mas eu sempre vou invejar a mulher por ela ser a única que pode fazer alguma coisa que ela vai levar pro pós-vida. De verdade. É interessante, cara. Não parece que o homem também pega um pouco disso quando ele engravida uma mulher? Tipo, ah, eu já tenho um filho jogado pros cantos aí. Engraçado, parece que ele fica um pouco mais devasso. Eu tenho essa impressão, principalmente dentro da minha família, por parte de pai, inclusive. Eu tenho um filho jogado por aí já. O que mais vai acontecer? Eu fazer outro? Não tá me dando problema nenhum, nem vejo a cara dele. Bem, por mais que eu inveje essa capacidade da mulher, como eu não sou virgem, não que eu fale isso com orgulho, na verdade é totalmente oposto disso. Eu já não sou adolescente mais, eu já sou adulto, eu já trabalho e pago contas. Mesmo assim, eu não queria, mas é uma possibilidade de caso eu fosse mulher, eu estaria de buchinho cheio. Eu acho engraçado, cara. Eu acho engraçado de um jeito trágico. Porque essa pessoa que eu estou falando em questão, ela não é burra. Ela teve um choque de realidade desgraçado de saber que ela ia ter que viver com isso. E não, ela não caiu pra devassidão. Porém, muitas caíram. Como eu conheço quantos caíram. E como é gostoso comer mãe solteira, cara. Puta merda. Só Deus. Hehehehe É. Esquizofrenia Show Podcast. Pegando um pouco dos acontecimentos do mês aí, pra, já que é a cada 15 dias, né, deixar tudo certinho. Era pra ser a cada um mês, todo dia 15, mas eu estou severamente atrasado. Fallout Momento. Amazon Prime termina as filmagens do nosso incrível Fallout série. Ai, ai. Gordola News, né? Caramba. Que coisa ridícula, mas... Porra, é a única coisa que eu acompanho que tá ativo, então... É. Assistirei essa série. Eu acho que eu não assisto uma série faz uns 2 anos já. Assistirei essa desgraça, mano. Pior que Fallout tem uma trama... muito específica pra poder colocar qualquer tipo de porcaria, de viado, de traveco, cara. Não sei se é por... Não sei se é o espírito ancestral dos... Como é que é? Dos anglo-saxão americano no Fallout, cara. Mas... Já parou pra pensar que o Fallout se passa não... Não depois de uma explosão da bomba atômica. Ele passa 100 anos, 200, 300, 400 anos depois da bomba atômica. E ainda tá mesmo inferno lá, cara. Mesma bosta, cara. Acho que os caras exagerou tanto ali, cara, que pelo amor de Deus, acho que nem americano consegue ser tão burro assim, cara. Ai, ai, é só isso, mano. Série vai vir. Vamos tentar acertar o bingão aqui, ó. Nossa, será que vai ter Furious Momento? Igual falar o de New Frontier? Acho que não, hein. Eu não aposto nada nisso. Mas, ó, vai ter Travequito. Vai ter nega de cabelo raspado do lado especificamente. Porque negro vai ter, óbvio. É óbvio, cara. E Fallout não caiu na graça do povo, né? De ficar falando que é uma obra fascista, né? Então tem esse 1% de chance de esperança de ser alguma coisa decente. Boa sorte aí com o canal Saga de um Gordola? Esqueci o nome. O canal do Geek Velho lá sobre gordura, porque... Mano, o YouTube tá tomando uma decisão extremamente restritiva, cara. Com falar sobre obesidade. A notícia foi muito simpática de colocar obesidade aqui. De falar sobre gordurinha. Eu tô impressionado, cara. É sério, cara. É o novo nazismo agora. O Wilton falava que... Primeira categoria é mulher, depois é preto, depois é judeu. Que é o top 3, você foi cancelado. Agora vamos querer enfiar gordos na lista também. Muito massa. É diário de um gordão do canal do cara. Caso alguém tenha ficado literalmente dentro da caverna, hein? A galera do Chan. Não do grupo Chan. Mas os Channers. Dogola Channers também. Alguma galera desse lugar aí, cara. Vazou. Eles começaram a vazar memes. Criar, né? Fake new memes. Só que a estética totalmente oposta ao nosso shitpost convencional. E mais aquele mais antiguinho pra adolescente, manja. Falando que dia 20 ia ter altos massacres em escola, cara. E... Mano, esse mês inteiro, estou no dia 20, esse mês inteiro até agora é só foi isso, cara. É só um atentado após o outro, um acontecendo após o outro, um sendo preso, prenderam uma fucking influencer de 4 milhões de inscritos, de 4 milhões, 4 milhões de seguidor no TikTok, alguma coisa assim, um monte de jovens sendo preso falso, atentado. O galera fazendo a lista das escolas que vai participar também rolou. Nossa, cara, tá demais. No Telegram tá foto de escolinha de criança com uns 5 guardas parados armados. A galera só estudando de boa, cara. Muito bom, cara. Muito bom, assim. Um meme... Ah, cara, é engraçado, vai, saber que um memezinho da galera aí tá causando toda essa porra aí, cara. Tão instigando o bagulho. Olha no cu de vocês que faz isso, mas puta merda, cara. Boomer também não presta, né, mano? Boomer nada, cara. Eu ouvi... Tem uns milênio cabeça de bosta que eu ouvi acreditando nessa parada já. Grande abraço aí, primo Valopão. No mês que antecede esse podcast também aconteceu alguma coisa muito interessante, cara. Conseguiram barrar o show do Mayhem aqui no... Aqui não. Ah, no Bar Opinião. Os caras barrou o show do Mayhem por neonazismo. Incrível, galera. Bem feito, cara. Bem feito. Eu não sei nem opinar sobre isso, tipo... Isso foi parte da internet, claro. Mas se a galera que tava ali sem fazer porra nenhuma, porque se fosse na minha cidade e eu fosse querer ir... Aqui onde tem evento, muito próximo, tem um bar de Monkeypox. O problema é de quem é da banda e da galera que ficou sem... Se não fazer barulho, não vai acontecer porra nenhuma. Ou no cu do céu. E só para encerrar os acontecimentos do mês, hoje, no dia que eu gravo, é o aniversário dele, Charlie Chaplin Alemão, grande bigodudo. Meus parabéns por estar morto. Tomara que não esteja passando calor. Porém, você morreu e está queimando no inferno, mas suas ideias estão vivas na cabeça raspadas de muitos brasileiros. Aplausos. E, inclusive, tentei comprar um livro que fala sobre luta e ele não existe mais na internet. O único lugar que eu achei para vender, assim, pescando no Google, lógico que eu sei onde comprar. Mas em lojas convencionais, não. Mas o único lugar que eu achei no Google é um lugar onde literalmente começou toda essa palhaçada. E que o comprador, o CPF dele, foi parar numa agência do Rio de Janeiro de galerinha do nariz comprido. Sem motivo nenhum. Nem a parte de um órgão do governo, cara. E foi parar lá. Então, compre por meios seguros aí. Eu não arriscaria, pelo menos. Shopee, Mercado Livre. Foge daí, ouvinte. Menos que você não tenha nada. Você não tem nenhum outro aqui. Isso é muito engraçado, tipo, o cara ter a história de não sei quando, a história de não sei quando, a história da Segunda Guerra. Ter um Mike Kempf no meio ali, tipo, você está preso. Isso é muito engraçado. Porém, eu não queria que fosse eu a fazer esse lindo meme na TV, então... Zoomers, pelos zoomers e para os zoomers. Churrasco no quarto cast. Infelizmente o herói se fudeu. Levou facada e quase morreu. Alguns meses depois, novamente eu vi os dois. Hoje em dia dá pra você dizer que tem vagabunda mirim. Tipo, desde os 8, tá ligado? Não porque elas estão ordenando muito leite, mas por causa da internet, cara. Mudou alguma coisa na cabeça do pós-homo sapien, tá ligado? Eu não consigo chamar a mina de vagabunda na primeira sentada dela, cara. Quantos caras não teve a personalidade moldado com a primeira chimbolizada? Claro que pro homem é mais fácil, mas tem que tomar bastante cuidado também. Eu não sei explicar, cara. É como se personalidade fosse um adorno da alma, sabe? Como que se num ambiente controlado... Né? Tô dando exemplo aqui de... Um exemplo bem burro, né? Deixa eu mudar o exemplo. Mas dependendo das condições e do ambiente, como qualquer tipo de pessoa se dá bem, cara. Eu sei que é bem discordante o que eu tô dizendo. Sei que tem pessoas que é difícil, muito difícil, a cabeça tudo zoada, principalmente da parte masculina, mas é aí que entra a parte masculina, da parte feminina, mas é aí que entra a parte masculina, cara. Porque enquanto a mulher é um receptáculo, o cara molda, ou melhor, ele dá o brilho àquela lua lustrosa, quer dizer, na verdade ele vai lustrando aquela lua. Cara, o cara foda, ele pode aguentar qualquer parada, como já dizia grandes Edinaldo Pereira. O mundo pode estar ruindo. As prostitutas e os governantes podem estar olhando para cima e pedindo ajude-nos. Mas você pode sempre olhar para baixo e falar só se tiver cozinha. A mulher não tem personalidade própria, cara. Sabe aquele bagulho antigo? Hoje em dia você é considerado de piolo. É falta de rola. Basicamente, cara. Mulher tá muito feminista, cara. Tá muito filha da puta. É porque ela não passa um tempo com o Chad que você é. É você que faz a personalidade dela, conquistando-a. Eu sei que é um puta trabalho horrível ter que conquistar a feminista. A mulher que você sabe que tá na dog pill é essa embaçada. Talvez essa daí seja uma das mais fodas, cara. Realmente, talvez é meio difícil reverter o processo. Nessa questão, né? Pode ser a puta que for, cara. Você não tendo problema com isso, cara? Come direitinho. Se alimente bem. Passa a fazer umas aulas com a dona Benta. Que vai ficar tudo bem. Está tudo bem e não tem nenhum problema com isso. O foda é, você não tá pronto nem para receber uma honradinha. E tem as malignas mulheres púquicas tentando seduzir nosso homenzinho. Aí é foda. Aí é de cair o cu da bunda. É que a vagabunda tem muito direito. Isso é foda. Isso é foda mesmo. Isso é foda mesmo. O Luen uma vez disse fez uma sábia análise. Uma Luen Quotes. Que me fez dormir com a lua quadrada. Toda vez que eu vejo uma mina que eu já comi, eu chego nela dando um tapão na bunda. Essa bunda é minha. Eu já comi. Acontece algo parecido, cara. Não tô falando na questão sexual, como ele insinua. Mas quando você tem um relacionamento longo, de amizade, de relacionamento. Eu tô falando de coisa séria, de algum tempo, vai. Caso você já teve. Existem dois tipos de término, né? Quando você termina estranho. Tem gente que termina até por texto, puta merda. E quando você termina certinho, conversando, deixando tudo um término burocrático. Quando você termina com tudo dentro dos papéis, é amigo, falou. Cara, mesmo que seja de anos, cara. Eu vi isso muito acontecendo. Mesmo que seja de anos, cara. Dá um desespero de perder aquela pessoa, cara, mesmo que você já esteja com outra. Você namorou a menina ali da, sei lá, da faculdade não, vai, escola que é mais novo. Você namorou ali a mina da escola, como sempre, a mulher não manja muito das coisas, ela não sabe que ela carrega de, talvez ali, uma das coisas, não, talvez não, certeza, uma das coisas mais belas que ela pode nos oferecer, que é o respeito. Quando isso perde um pouquinho, isso já deixa o homem muito bugado. Muda a personalidade completamente. E suponhamos que você tenha uma relação aí de 3 anos. E terminou de um jeito meio... E, sei lá, um ano depois se vê de novo, sabe? Você já tá com outra já. Quando você... Caso você se encontrar, assim, terminar certinho, mano, bate um desespero que você nunca mais vai... Sei lá, cara. É onde meu lado romântico idealista entra. Que se eu não começo um relacionamento assim, eu penso muito no futuro. Sabe aquele negócio, o que foi mentira, o tempo perdido? Ah, o aprendizado fica, né? É o que importa. Como é foda a vida sem Deus, né, cara? Puta merda. Não tenha medo de se expressar. E lembre-se, estilo em primeiro lugar. クアルトキャストオラナ得意よね。おう、ボリンルマサ。 Voltando aos acontecimentos do mês, cara. Esse ano surgiu muito assunto de astrologia por aí, cara. Na escotosfera em geral. É. Não dava pra ter acesso... É, não que tenha muito acesso agora. Mas não dava pra ter muito acesso ao meu podcast antes. Queria ter sido pioneiro a basear a astrologia aí, mas... Esperar passar essa. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo, cara, que eu deveria ficar quieto um pouco, cara. E isso é uma das coisas da área que tá me preocupando. Tem muitos baseados aí, fazendo consulta do mapa. tudo jovem, tá ligado? Basicamente, aprendeu o bagulho uns 4 anos atrás, mas faz parte da vida, né? É um bagulho gostoso mesmo de se colocar em prática aí. Inclusive, todo mundo devia estudar isso, porque é basicamente um crime, cara, é basicamente um crime você consultar um mapa astral de uma pessoa que não tem a menor ideia de astrologia, tá ligado? Basicamente, você pode estar enfiando alguma gnose na cabeça da pessoa, ou... simplesmente fazendo uma leitura bem macaco da vida dela. Eu não vou ter muito esse problema no futuro, graças ao meu belíssimo signo, presente de Deus, aos meus elementos. Eu já passei a vida inteira analisando o comportamento da turma já. Não que eu vou parar agora, né? Mas é um bagulho bem legal. Inclusive, amigos meus, achando interessante o fato de eu estar estudando, e eles queriam ter um pouquinho desse conhecimento, cara. Então é uma dica que eu dou pra todo mundo aí. Não precisa de conhecimento de astrologia pra entender a cabeça das pessoas. Isso você vê em trejeitos, cara. Tem do jeito que a pessoa tá olhando. É tudo. Se você manja de filme cult, fica mais fácil. A menos que a obra... em geral, quadrinho, jogo, sei lá, música. É, música é bem mais fácil de ter essas porcaria. Mas nada acontece sem motivo nenhum. Por exemplo, se tem um jogo ali com uma sala totalmente vazia, cara, você fica totalmente cabulado. E se você zerar o jogo, você vai pesquisar que diabo que aquela sala faz. Porque não perderam tempo, sabe? Não colocaram aquela sala ali à toa. A mesma coisa vale para o filme. Ninguém coloca um diálogo... hoje em dia tá mais fácil propenso também. Música é a mesma coisa, principalmente as músicas clássicas. Principalmente se for da época barroca, né? Tudo para adorar o engenheiro do universo. Grande maçonaria aí, apoiando a música satânica da sua forma mais linda e bela. Aplausos. Tem um episódio que eu queria fazer qualquer hora, mano. Sobre o Kali Yuga das coisas, sabe? Achei interessante o assunto de o quanto a galera ficou pirada com a inteligência artificial e a Igreja Católica colocando mulher pra fazer uns votos lá no bagulho. Tipo, os memes respondeu isso maravilhosamente bem, tipo, o matemático quando inventou a calculadora, tá ligado? Ah, é só a primeira vez, amigo? As coisas é substituível, cara. É difícil a gente abraçar uma tecnologia que a gente não nasceu pra ver. Mas tecnologia tem que ser abraçada. Afinal de contas, a gente já começou a colher faz uma época aí, foi quase ontem. Não tem como voltar atrás mais. O certo é a gente sempre tentar melhorar para não cometer grandes erros, né? O que pode desacelerar? Não vai, ninguém vai criar isso com... Todo mundo não vai criar esse pensamento do dia para noite. Mas alguém pode não concordar porque vai desacelerar o bug do capitalismo. Na moral, já começou, já. E é interessante até. Vamos aguardar mais informações. Sobre a igreja lá é foda, mano, porque... eu curto quadrinho, mano. Na medida do possível. Eu faço de tudo pra não parecer consumer, nem weeb, nem nada do tipo. Eu odeio demais as coisas. Mas eu amo tanto algumas outras, poucas, que pra algumas pessoas dá a impressão que eu sou totalmente viciado naquilo. Isso me deixa um pouco mal. Meu tio tava conversando comigo e eu não sabia da porra de um evento, que é o maior evento de quadrinho. E daí ele falou, como você não manja disso, cara? Você é tão inteligente. Daí eu falei, não ligo pra essas coisas. Como não? Olha o tanto de quadrinho que você tem. Daí eu olhei pra minha estante, tinha mais quadrinho que livro, cara. Daí eu fiquei puto comigo mesmo. Só que daí eu esqueci que com os livros que eu leio, eu enfio tudo no outro quarto, mano. Que raiva que eu fiquei. Mas até parei de comprar quadrinho, tirei tudo da lista que eu queria pro futuro. Tô baixando comics, cara. Baixar é uma delícia. É a segunda vez que eu baixo. E é a segunda vez que eu lembro como é bom baixar uma porrada de quadrinho. Daí sobre, como eu disse, a Pipoca e Nanquim vai lançar Borja. É basicamente impossível não falar de quadrinho e não citar essa galera. Já que, cara, o conteúdo do passado deles era muito bom, cara. Pena que não era nem o foco deles fazer aquele tipo de conteúdo. Eu tô falando do programa de... Não é um programa de auditório, mas é um programa, sabe? No formato de TV, cara. Nossa, é que faz muito tempo. Eu acho que esse pato eles até excluiu. Mas eu adorava, eu assisti tudo. Adorava o programa antigo deles. Que passava na TV, deles que passava na internet. Eu trabalhava... Foi no meu primeiro emprego, eu escutei tudo. Nossa, que época legal, cara. Se eu tivesse ganhado mais, talvez eu nunca tinha saído daquele emprego. Então, eles vão lançar Borja e daí volta no meu círculo. Bem pouco até. Podia ter mais. É que o meu círculo não é tanto de quadrinho. Mas o pouco que é... Nossa, volta aquela bosta toda. Oh, de novo. Eu não vou me falar que eu não gosto. Na verdade, eu tava sentindo falta disso. Faz tempo que Protex e Ateu não vêm inventar uma nova sobre a Igreja Católica, tá ligado? Até porque... Se tem uma coisa boa que o Papa tá fazendo é deixando a igreja mais aviadada, cara. Aí ninguém fica enchendo o saco, tá ligado? Mas eu não acho bom, eu gosto de combater. Fazia tempo. A última tinha sido que o meu top Santos preferido, tá no meu top 10 com certeza. Padre Anchieta matou um protestante com as próprias mãos enforcando o cara, mano. Meu Deus do céu, cara. Queria ter mais conhecimento na época pra poder debater. E é interessante, cara. Tipo, teve época pior pra igreja do que a época do Borja, cara. Literalmente, uma das festas de putaria mais doida do mundo. Tava o Papa lá, as mulheres tudo de quatro, se rastejando e pegando amêndoa com a boca. Era 50 putas, se eu não tô enganado. Que incrível, cara. E essa é a diferença de uma instituição foda pra qualquer outra, cara. Mano, só disso ter acontecido já é um milagre, cara. Pra bem ou pra mal, cara. Que instituição no planeta Terra faz uma merda dessa e, tipo, sai limpo? Não tô falando sai limpo, não é punido. Eu tô falando não se corrompe, cara. Tipo, o maluco e os seus amigos fez isso lá dentro. Eles saíram, cara. Já era. Não tem mais, tá ligado? Foi o último. O Borja. Teve dois Borjas seguidos, né? Não vou lembrar o de cabeça agora. Mas o Borja da Festa das Castanhas foi o último da linhagem de Papa do Cacete, né? Ai, mas é interessante. É interessante essa época. Eu gosto dessa época. Literalmente tinha a puta dançando na casa do Papa e o mundo era um lugar melhor, cara. Por isso, cara, se preocupe com o mundo. Deus cuida dos deles. Mas sem a gente pra fazer uma ponte pra quem tá nas ruínas, a gente não vai tirar ninguém. E vai ser como um apocalipse zumbi, mano. Se você não tem amigos, se você é o único que está se mantendo de pé entre as ruínas, no seu círculo social, quando essa galera for literalmente consumida pelas ruínas e ficar por ali, você vai estar sozinho, irmão. É que nem apocalipse zumbi. Quando surgiu os nerdola todo... eu tava incluso, tinha 14 anos, sei lá. Quando surgiu o negócio de The Walking Dead lá, que é de sobrevivência... Zumbiologia quase que existiu, né, mano? Dom Estudo, Pentágono se protegendo contra. Quando surgiu essa, abre aspas, zumbiologia, tava todo mundo estudando, nossa, como sair vivo, pá. E em 2 anos, óbvio, ser um filho da puta nesse mundo faz todo sentido. Então, só que a mídia que tá um lobo solitário sobrevivendo ao apocalipse zumbi nunca vai funcionar, cara. O cara fica totalmente desgraçado da cabeça. Qualquer ser humano que aparece é a esperança de andar junto também. Seja Cristo na vida dos seus amigos que estão entre as ruínas. Meia-noite é o meu quarto, me recolho. Meu Deus, é este morcego, e agora vede. Na ardência bruta orgânica da sede, morde minha goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho. Olho ao teto e o vejo ainda, e igual a um olho circularmente sob minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto. A consciência humana é como este morcego. Por mais que a gente o faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nossos quartos, em nossa vida, em nossos sonhos, em nossas mentes.